O tema de hoje é a coragem. Para preparar esse tema para nós aqui, me baseei nesse livro aqui, que são Os Prazeres da Alma, de Francisco Espírito Santo Neto. E aqui ele fala, então, que um dos potenciais da nossa alma é a coragem. Então, o que que é coragem? O que que é ter coragem para todos nós, para cada um de nós? O que que nos faz ser corajosos? Será que coragem é ser arrogante? É eu querer conseguir as coisas do meu jeito, ser determinada, mas uma determinação astuta? Ou será que coragem é eu ser agressivo, responder no mesmo tom como fazem comigo, agressivo no trânsito, agressivo na família? Ou será que ter coragem é ser egoísta? Eu quero tudo para mim, tudo é meu, eu mereço mais do que os outros. Ou será ainda que coragem é ser submisso, mas aquela pessoa submissa que só sabe dizer sim, não sabe dizer não? Ou ser omisso, eu estou sendo corajoso? Afinal, o que que é essa coragem? Será que a gente tem? Será que a gente consegue? Pensando naquelas pessoas que fazem escaladas nos Alpes, nos Andes, ou aquelas pessoas que fazem mergulhos nas profundezas do mar, nós imaginamos que eles são muito corajosos, porque além de eles se prepararem, eles têm muita coragem. E nós pensamos assim, nós não conseguiríamos fazer isso. Mas será que porque nós não conseguimos fazer isso, nós não somos corajosos? Ou será que a coragem, ela está nas pequenas coisas do nosso dia a dia? E assim como qualquer virtude, ela é uma construção nossa, ela é uma conquista. Então, para nós pensarmos, ter coragem não significa que a gente não tenha medo. O medo, ele é importante, ele faz parte da nossa vida, porque ele nos prepara para muitas situações que nós vamos ter que enfrentar. Então, o que que a gente tem que encontrar é um ponto de equilíbrio. E quando a gente passa desse ponto de equilíbrio, o medo, ele passa a ser doentio. Por exemplo, quando eu fico dentro de casa com medo de enfrentar o mundo, ou quando eu não falo para que os outros não me julguem. Esse é um tipo de medo doentio. Não é um medo que me faz ter cuidado comigo ou com os outros. Esse medo, ele é salutar e ele é natural. Por exemplo, se eu vou fazer uma viagem, eu vou ter que ver, em primeiro lugar, a rota que eu vou seguir e o carro, como é que está o carro? Eu vou ver se ele está em condições. E aí, eu vou fazer a viagem. Agora, se eu tenho medo, não, eu não vou viajar porque eu... Pode ser que vai acontecer isso, pode ser que vai acontecer aquilo. Aí é um medo doentio. Eu tenho que enfrentar e seguir. Aí é um... Eu estou tendo o equilíbrio. Então, nós temos que ter coragem de nos olharmos e ver aonde está esse ponto de equilíbrio. E a linha que separa um do outro, ela é muito tênue. Por quê? Por exemplo, o ponto de equilíbrio do amor. Às vezes, eu penso que eu estou amando uma pessoa, mas, na realidade, eu estou sufocando essa pessoa. eu não deixo que ela respire, eu não deixo que ela viva a sua vida e que ela seja quem ela é. Eu quero ajudá-la e dessa maneira eu não estou deixando que ela seja quem ela é. E dessa maneira eu não estou amando, é um amor doentio, é um aprendizado do amor. Então, o que, que a gente tem que fazer? A gente tem que ver, precisar, nós precisamos libertar as pessoas que nós mais amamos, dar asas, empurrá-las do ninho para que elas possam seguir o seu caminho. Ter coragem é algo íntimo do nosso coração, da nossa alma e do nosso espírito. A palavra coragem, ela é de uma raiz latina, que significa cor, cordis, é algo que vem do coração. Então, quando nós utilizamos esse potencial que está dentro de nós, que é a voz do coração, nós estamos sendo corajosos. Então, o que, que a gente tem que ter? Nós temos que ter coragem é de assumirmos as nossas responsabilidades. E, às vezes, a gente foge disso. Eu sou responsável e acabou. Eu fiz isso tentando acertar. Eu tive coragem de fazer porque eu acreditei que era certo. Mas se eu errei, eu errei. Eu vou cair, mas eu tenho que me levantar. Eu tenho que ter coragem e me levantar. E aprender com esses erros também. Quando nós assumimos que nós não sabemos amar como nós deveríamos amar, ao suportar a vontade de muitas vezes a gente revidar o outro como ele fez conosco, isso não é ser omisso. O outro, muitas vezes, ele vai me ofender, ele vai me atingir, ele vai me magoar com aquilo que ele fala e faz. Mas ele vai me trazer dor também. Mas eu preciso ter coragem de ser diferente. De não guardar mágoa, não guardar raiva e não guardar rancor. E não levar isso comigo. Mas sim exercitar o perdão. De dar uma resposta que ele necessita. Ele precisa dessa resposta. Mas não no mesmo tom que ele fez comigo. Porque isso nos tornaria iguais e iguais naquilo que não é bom. Então, dar uma resposta olhando nos olhos e não querendo se achar melhor. E explicando que todos nós somos iguais e ao mesmo tempo muito diferentes. Porque cada um de nós tem a nossa história e tem o seu caminho. Isso é ser corajoso. Fazer do jeito que vem na nossa cabeça é seguir o instinto. E hoje nós não estamos mais na fase do instinto. O instinto ele é necessário, ele é natural. Mas hoje nós estamos vivendo na fase que o nosso potencial maior são as nossas emoções e os nossos sentimentos. E nós temos que saber diferenciar o que, que é instinto, o que, que é emoção e o que, que é sentimento. Coragem é viver mesmo tendo que correr riscos. E esses riscos eles podem ser grandes ou pequenos. E mudanças, mudanças que vão até nos dar, causar medo e também riscos. Mas temos que ter a coragem de enfrentar. Ter coragem, eu acho que muito mais é nós fazermos um autoconhecimento do que, muito mais eu penso, do que aquela pessoa que é corajosa e vai escalar uma montanha. isso faz parte do externo. Mas a gente se conhecer, fazer esse mergulho para dentro de nós mesmos, é a viagem mais importante, a mais dolorida e a mais necessária. Aí é a coragem que nós precisamos ter no nosso dia a dia, minuto a minuto, de segunda a segunda, nos observando e nos autoconhecendo. E um dos principais objetivos da doutrina espírita é o autoconhecimento e é a reforma íntima. E nós só vamos conseguir se nós tivermos coragem para fazer. Nós já fugimos muito disso. Agora não dá mais. Agora nós precisamos enfrentar. Enfrentar para poder enfrentar o mundo como ele está. Para poder estar preservado, para poder estar firme, sólido. E poder estender a mão para aquele que necessita mais e que, na minha visão, eu possa também ajudá-lo. Ter coragem é ser diferente, diferente para melhor, independente do que os outros vão achar. E saber que essa diferença, essa mudança, muitas vezes ela é um caminho solitário. Porque os outros não vão nos entender, mas nós precisamos entender o outro. Ter coragem, então, não é fácil, mas é necessário para o nosso crescimento. É também nós saltarmos o nosso passado. Nós vamos aproveitar todas as lições que ele nos trouxe. O nosso futuro ele está sendo construído. E o nosso presente é aquilo que nós precisamos agir da melhor maneira possível. Então, ter coragem é também ser firme espiritualmente. Quando eu sou firme espiritualmente, eu tenho firmeza nos atos e nos meus gestos. E as pessoas vão saber e entender, vão olhar e vão dizer: ele está mudando. Eu não sei o quê, mas está mudando. É ter confiança e perseverança. Por mais que eu saiba que eu não vou dar um salto e que eu não me modifique por inteiro nessa existência, saber que tudo são pequenos passos, tudo se constrói de pequenas coisas. E a certeza nossa, ela é muito íntima. Ela é muito íntima da gente. Ninguém vai fazer por nós, só nós mesmos. Então, nós precisamos de coragem. Mesmo que nós não consigamos escalar aquela montanha, mas aos pouquinhos nós vamos construindo a nossa coragem. No dia a dia, minuto a minuto, com as nossas mudanças e os nossos pensamentos. E a coragem também de deixar ir aquelas pessoas que nós mais amamos, ou pelo desencarne, ou pela sua autonomia e independência. E assim nós vamos nos construindo. Nós temos muitas pessoas ao nosso redor torcendo por nós. Mas nenhuma vai fazer o que eu preciso fazer por mim. Então vamos trabalhar a nossa coragem e vamos lembrar dessa fala, dessa frase. Levante e mostre para os teus medos que eles não sabem nada sobre a tua coragem. E era isso, então.